Sezuca Talks, o podcast da Faculdade Sezuca. Sejam bem-vindos ao episódio número 5 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 20 de junho de 2018. Nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. Neste episódio, o tema é o cinema no processo de ensino e aprendizagem. Eu sou Guilherme Goulart, professor do curso de Direito, e estão aqui comigo os professores e a professora Eliane Moura, coordenadora do curso de Pedagogia com formação em Linguística aplicada à Educação, o professor Guilherme Feldens, coordenador do curso de Direito, já participou do nosso podcast em outras ocasiões, o professor Celso Machado, coordenador do curso de Matemática, e o professor Ricardo Mucilo, coordenador de ensino e produtor do podcast. Eu também gostaria de lembrar que se você nos escuta, você pode encaminhar e-mails para o podcast com sugestões de temas, sugestões de professores a serem entrevistados. E para fazer isso, basta enviar uma mensagem para talks@sezuca.edu.br, sendo que talks é T-A-L-K-S. Bem, em relação ao tema de hoje, é possível dizer que com as novas tecnologias, a internet acaba se consolidando como um meio de pesquisa nos processos de educação hoje em dia. Mas, mesmo assim, isso não significa que outros meios ainda não possam ser utilizados e ainda possam ter uma utilidade nos processos de ensino. No direito, a relação e a ligação, é bastante conhecida a ligação entre direito e literatura, que é um, assim como o cinema, um tipo de arte, né? O próprio Sezuca, a gente manteve aqui por alguns semestres uma revista de direito e literatura e com enfoque na análise de algumas obras, a sua interpretação, a sua ligação com o direito, o professor Feldens vai falar um pouco mais sobre isso. E a arte, de maneira geral, permite isso, né? Permite algumas vezes esse processo de empatia, de você se colocar em certas situações que você não viveu e nunca poderia viver. A literatura, a gente sabe que desde sempre permite essa interface, né? Mas o cinema também, inclusive o cinema e a literatura às vezes até se encontram, né? Porque às vezes a gente inclusive vê obras literárias que são transformadas em obras cinematográficas. Eu sei que a professora tem algumas observações sobre isso também. Mas de pronto eu já passo a palavra para a professora Eliane, do curso de Pedagogia, que pode nos dizer um pouco melhor como é que esse processo do cinema se enquadra em sala de aula, como é que vocês trabalham isso na disciplina de vocês, no curso de vocês. Então tá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando desse podcast, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa pensar numa aprendizagem ao longo da vida, né? Então, a educação para o século XXI, ela aponta isso. A gente aprende desde que nasce até o fim da vida. Nesse sentido, e aí a gente já olhando para o cinema, a gente pode observar, assim, que o cinema é muito mais do que participar da educação formal, no processo da escolaridade, ele já auxilia desde sempre para as nossas reflexões sobre o mundo, né? Então, nós podemos viver isso dentro do espaço acadêmico e também nas nossas decisões, no nosso lazer, né? Quando a gente busca o entretenimento com o filme, ali também a gente tem uma situação de aprendizagem acontecendo. O cinema, ele é, sim, uma inovação, né? A gente pode estar... o cinema, ele pode estar sendo sempre colocado como uma inovação também na metodologia de sala de aula. O que vai pontuar, né? O que vai determinar melhor isso é o uso que o professor faz. Sim. Não o filme pelo filme, como a gente às vezes vê, né? Sim. Na educação básica é muito comum. Faltou um professor, dá um filme. Era o que eu ia dizer. E isso reflete hoje no espaço acadêmico, quando o aluno chega e a gente está cheio de boa intenção com o filme. A gente está usando aquilo ali como um instrumento de aprendizagem. E o aluno diz, é só filme hoje? Ah, é só um filme, porque ele tem essa compreensão lá da educação básica. Sim. Quando o filme é utilizado de uma maneira muito rasa, assim, né? Mas como o cinema, ele nos ajuda, ele conduz essas reflexões acerca do mundo, né? Sempre as reflexões humanas, a gente vai ver que ele sempre apresenta como pano de fundo aspectos culturais, históricos, políticos, muito importantes, né? Então, ele passa a ser uma ferramenta cheia de muita potencialidade, né? E eu acredito, sim, que como uma ferramenta de transformação social, né? a partir do modo como ele é utilizado, a gente consegue perceber isso. Ele vai auxiliar no rompimento, né, desse modelo tradicional de aula, desde que eu tenha uma intenção com ele, claro, né, e que o aluno consiga perceber isso. A escola, por si só, ela tem o papel de desenvolver muitas competências, né? E uma delas é desenvolver a competência leitora do aluno. E quando a gente fala na competência leitora, a gente não está falando só da escrita, mas na leitura de mundo. Eu acho que o que é mais difícil hoje, a gente vê assim, nas interpretações de textos, seja lá qual for o curso, né? Puxa, parece que falta leitura de mundo para o aluno, né? Então, desenvolver a competência leitora, ela é muito mais do que desenvolver a leitura da escrita, né? Sim. Nesse sentido, então, o filme, ele pode ser considerado um grande texto. Né? Esse texto aí que vem com algumas estratégias de som, de imagem, narrativa, né? A narrativa, o suspense, a identificação social que a gente vai tendo com aquele contexto, né? Por isso que a gente precisa cuidar para não fazer o uso superficial do filme. Há muito o que a gente trabalhar a partir do filme, né? Eu imagino que também a própria escolha do filme, né? Porque nós, assim como nós temos literatura de boa qualidade, de má qualidade, nós temos também filmes de boa qualidade ou de não tão boa assim, né? A gente tem os filmes comerciais, né? Os blockbusters. Isso, e eu não tô dizendo que eles são ruins, né? Vai depender sempre da minha intenção. Daqui um pouco é um filme que vem, né, para suprir uma necessidade. Mas quando tu falava do cinema e da literatura, é uma questão muito interessante, assim, né? Eu lembro de uma ocasião a gente trabalhar com, na escola ainda, na educação básica, com o ensino médio, a gente trabalhar com os épicos da literatura, né? E os alunos, então, foram pro cinema assistir, né, o filme. E eles voltaram assim, pá, erraram uma coisa grotesca, porque nem era daquela maneira como disseram, né? Então, porque eles já tinham lido o livro antes, eles tinham tido a interpretação deles. E isso é legal quando a gente compreende, assim, que aquele filme é a interpretação de um grupo de pessoas. Claro. E por ser a interpretação de um grupo de pessoas, está sujeito a uma ideologia. E quando a gente consegue fazer com que o aluno e nós mesmos, né, percebemos que ali por trás tem uma ideologia, e por ser assim, então está passível de questionamentos, claro, e de críticas, né? Acho que a gente alcança, então, né? É positiva essa percepção, é, eu creio. Muito positivo. Acho que é para isso, é isso que a gente quer provocar, né? Ótimo. Essa postura passiva diante de qualquer arte é uma coisa que incomoda, né? Mas quando a gente vê essa inquietação, parece que a gente tá cumprindo o objetivo, né? É que a gente acaba vendo o cinema muito como diversão, né? E não como arte. Se fala da sétima arte, inclusive, sim, né? E é possível você fazer essas interações, né? E com o direito, professor Guilherme Feldens, como é que ficam essas interações? Como é que o direito pode trabalhar também a questão do cinema? Eu acho que o cinema ele oferece, no caso do direito, um material muito rico, né, e muito importante nos dias de hoje para se compreender questões atuais bastante relevantes na área jurídica. Né? Eu acho que os exemplos que os roteiros e as histórias produzidas no cinema trazem, muitas vezes podem ser muito bem utilizados para sair daquela vala comum que a literatura jurídica usa, né? Naquela técnica demais, naquela, né? Naqueles manuais, né? Naquela produção manualesca, digamos assim, né? Impessoal. Que sempre envolvem o Tício, o Caio Melville, né? Personagens. Indo caçar e querendo matar um viado e acertando o cara que tá fantasiado. Aqueles exemplos que são muito negativos e prejudiciais, né? Na formação do aluno, mas que a gente sabe que estão presentes nesse tipo de material. Então, eu acho que é muito, muito interessante o processo que o cinema pode fazer para melhorar essa situação. É óbvio que é muito mais interessante para um aluno e até para o professor trabalhar em sala de aula essas questões trazendo histórias, como por exemplo, assim, vou dar um exemplo bem concreto, usar, por exemplo, 12 Homens e uma Sentença, que é um filme muito importante para trabalhar a questão da hermenêutica jurídica, da argumentação jurídica. É muito melhor do que esses exemplos fatídicos que aparecem nos manuais, né? Sim. Vou apresentar o direito do trabalho trazendo, por exemplo, o Germinal, né? Trazendo Os Miseráveis, que são obras clássicas que trazem exemplos bem concretos que exemplificam, né? E ajudam muito a clarear questões bem, bem específicas do ramo, né? Próprio. Então, eu acho que o cinema, assim, abre essa vasta opção, né, de material para o jurista utilizar. O único cuidado assim, que a gente deve ter, né, que como a gente absorve muito, o que mais nos atinge é o cinema norte-americano, é ter um cuidado com o sistema jurídico diferente deles, claro, né, em relação ao nosso. Porque um leigo pode olhar o filme, um filme de tribunal, aqueles filmes, né? Júris, aqueles filmes clássicos. Clássicos de tribunal, né? E achar que é o mesmo sistema adotado aqui, quando na verdade há uma diferença gritante entre os dois. Ele que entra uma testemunha-chave no final. É, ou tem júri pra tudo, né? Tem júri pra tudo, né? Quase tudo tem júri aqui. As questões civis são resolvidas por júri. Por causa do sistema jurídico diferente, né? Nós somos herdeiros do sistema civilista, né? Do continente europeu. E os americanos herdaram, né, do modelo inglês, o sistema assim chamado de common law, né? Que o próprio ritual, né? Você vê um ritual distinto, assim, o respeito que se tem muitas vezes, até a figura do perjúrio, né? Sim. O pessoal mente no tribunal, sai preso, né? E aqui as pessoas costumam, inclusive, cometer perjúrio. Mas mesmo assim, fazendo essa diferenciação, ainda assim são instrumentos bastante ricos. Né? É. Até para fazer esse lado comparativo com o nosso sistema. Exato. Exemplificar bem as características de um sistema e de outro, né? Sim. Dá um exemplo na atuação do juiz, que é bem diferente a figura do juiz aqui pro nosso sistema do que pro juiz norte-americano. Sim. E os filmes evidenciam isso, né? Trabalham muito bem essas questões. Então, mesmo com essa, a questão é fazer bem essa diferenciação, que mesmo assim esse tipo de material é muito rico, né? E obviamente que as questões gerais, né, aqui são preocupações de todo e qualquer sistema jurídico, né? Vão estar presentes nesses filmes também. Né? Sabe que a gente tem aquela obra que é baseada com um livro, mas é um filme muito famoso, que é O Senhor dos Anéis, né? Literatura juvenil, adulta, assim, e muito lida. E eu lembro de estar num evento de iniciação científica e havia um trabalho sobre questões jurídicas no Senhor dos Anéis. Ou seja, lhe permite, primeiro, uma questão de uma criatividade extrema de você conseguir enxergar questões jurídicas ali, mas o que eu acho interessante que o cinema e que a literatura de uma forma geral tem é que, mesmo que seja uma história fantástica, né, muito fantástica, algo muito absurdo, né, que você sabe que não vai acontecer, você tem uma certa coerência ali que ainda nos liga com aquilo que é fantástico, né? E enxergar muitas vezes o que não está escrito ou o que está nas entrelinhas, eu acho que é algo que a gente deve treinar mesmo enquanto assiste um filme, assiste uma série, né? É uma habilidade. E dificílima de a gente cultivar, né? Porque às vezes você se vê muito passivo, como a professora Eliane colocou. Professor Celso, professor do curso de matemática, e como é que é a sua visão dessa relação? É semelhante a dos colegas, mas o aluno do curso de matemática, ele tem características muito próprias, né? Uhum. Embora eu dê aula para outros cursos também, para administração, para contábeis, para psico, depois, na segunda parte, vou falar até de alguns filmes que a gente utiliza ou indica para o pessoal olhar, para ver algumas situações bem específicas dessas outras áreas, né? Mas o perfil do aluno de matemática é o sujeito que em algum momento da vida ele gostou da matemática, ele gostava de fazer conta, mas é o sujeito que não gosta de escrever e em sala de aula ele tem uma dificuldade enorme de colocar recursos que não são quadro e giz. Esse é o perfil, os dados que se tem do professor de matemática, e não é só no Brasil isso. Esse é um perfil muito claro. E hoje em dia a gente compete com uma série de tecnologias. É praticamente impossível você limitar que o aluno não use celular em sala. Você vai ficar numa briga o tempo todo com ele, é muito complicado. Ele tem uma série de informações em tempo real ali, ele está sempre recebendo informações. Então, a nossa defesa aqui, enquanto coordenadores do curso, como professores, antes mais agora como coordenadores, é que o sujeito que está ali, ele tem que estar preparado para essa realidade. Que ele vai estar em sala com um aluno hiperinformado e que, olha, se 10% da turma gostarem de matemática, ele tem que soltar foguete. Então, uma metodologia só não resolve. Ele tem que usar várias estratégias ao longo do ano, ao longo do curso, para que ele obtenha alguma participação da turma. Porque se ele ficar naquele negócio de botar num quadro e botar ali, ou entregar uma folhinha, uma xerox ali, um polígrafo, ele não vai conquistar. Diz o professor Geraldo Ávila, matemático do IMPA, que as pessoas são conquistadas pelas ideias. não pela formalidade da matemática. E se você me permite, professor, desculpe interrompê-lo, claro. Mas nós temos aqui um professor de filosofia também, né? E, inclusive, dá para fazer essa ligação entre matemática e filosofia, porque os primeiros matemáticos eram filósofos, né? Então, só fazendo esse recorte também, esses possíveis contatos, né? Tenho certeza que o professor sabe disso, claro. Claro, assim, essa separação é muito recente, né? É muito recente na história da humanidade. E o principal filme, eu ia falar na segunda parte, mas tu levantou o assunto agora. O principal filme que eu acho é um livro sobre uma filósofa e matemática, é Ágora. Né, que é a história de uma das distribuições da biblioteca de Alexandria, que passa, é morta pela turba ignorante, ela é bibliotecária da biblioteca de Alexandria, e ela tem uma presença política e religiosa na cidade. Então é um momento de ascensão do cristianismo, e aquela velha escola pitagórica, que não era uma escola matemática, era uma escola de mistérios e de filosofia. Aliás, 2/3 das pessoas que lidam com matemática seguem essa escola filosófica. Também é dado de pesquisa. Ainda hoje, o senhor diz? Hoje. Então, a parte da matemática ficou na que essas pessoas estudavam, e a da filosofia ficou nas bases filosóficas do ensino, e a parte mística está em algumas sociedades não tão mais secretas. Sim, mas discretas. Discretas, que atuam hoje em dia. Então, todo esse saber, ele aos poucos está vindo à tona, talvez seja um momento desse reencontro. Então, Hipácia, para mim, é a principal demonstração disso. Diz o Leonardo Milodinov, para quem não conhece, o Stephen Hawking escrevia, quando vivo, livros, né? Uma Breve História do Tempo, O Universo numa Casca de Nós. É o Milodinov, é coautor. Milodinov é uma figura pouco conhecida fora do meio matemático. Ele é matemático e ele fazia os cálculos para embasar matematicamente as teorias do Stephen Hawking. Eles trabalhavam juntos? Juntos. E assim, os livros são de coautoria. Ah. Esses dois livros que eu citei, Stephen Hawking e Leonardo Milodinov. Sabia. E o Milodinov calculou que se Hipácia não tivesse morrido e a biblioteca de Alexandria não tivesse sido incendiada, nós teríamos chegado à Lua em 969, e não em 1969. Tão avançado era o raciocínio filosófico e matemático da época. Então, esse é um filme que eu sempre indico para todos olharem, quem não viu deve ver. Ele não é um filme americano, ele é um filme franco-italiano, e ele é um... Minto, ele é um filme espanhol. E ele é um filme realmente espetacular para explicar essa questão. Agora, sobre o blockbuster, às vezes, como citaste agora, essa presença no direito do Senhor dos Anéis, eu fiz uns 4, 5 anos atrás, num colégio que eu trabalhava, eu fiz um trabalho com Interestelar. Sim. Eu vi Interestelar, todo mundo... E ali tem uma série de questões da borderline, da fronteira da ciência, que são discutidas, que é o buraco de minhoca. Então, quando tu vai falar em geometria, e tu diz que essa geometria que a que nós vivemos, essa geometria euclidiana, ela não é obrigatória para qualquer universo, o aluno fica sem entender. Aí tu mostra Interestelar, aquela abertura do buraco de minhoca que ele liga o nosso próprio espaço saindo fora dele. Então é aquilo que ilustra melhor do que qualquer palavra que eu possa ter. E depois, na beira do buraco negro, e principalmente quando no final do filme, quando o ator principal está dentro do buraco negro, a gente sabe matematicamente que o tempo inverte o sentido. Esse sentido do tempo, na realidade, ele é ilusório, né? Ele é uma fabricação. Não tem nada matemático que prove que o tempo flui. O tempo não flui. Ele é igual à altura, à largura, o comprimento. Ele está ali. Nós é que... A nossa mente é que... Acaba percebendo esse passado. Mas o tempo, não matematicamente, ele não flui. Então, quando o sujeito está ali e ele constrói aquela estrutura do tempo como espaço que ele anda, não sei se vocês viram, sim, claro. Mas ele vai passeando pelo quarto da filha como se estivesse andando numa... subindo e descendo, né? Dimensões ali distintas. Em várias dimensões distintas. Na realidade, eles estão expressando o tempo como geometria, como um espaço. Então, aquilo ali é fantástico. É fantástico porque... é aquilo de trabalhar as ideias. Tu tá trabalhando uma ideia que tu pode fugir dessa nossa geometria, que o tempo ele é uma dimensão como as outras que constroem o espaço universal que a gente vive, e Nós podemos ter universos que não tenham essas mesmas regras. É, mas aí a gente tem que reconhecer também, né, professor Celso, que essa é uma exceção também, porque o filme é fantástico, né? Diferentemente claro, de outros blockbusters, sei lá, para não citar nenhum, para não, né? Mas esse, eu até li na época que essa própria questão matemática da física foi muito bem estudada. Eles tinham consultores para que eles não cometessem nenhum equívoco ali na colocação das teorias, enfim, dos cálculos. Tem um físico também da turma do Hawking, do Stephen Hawking, físico e matemático, que ele defende a ideia da viagem no tempo. Uhum. E como teve uma pressão da academia em cima dele, ele saiu fora da mídia e ele só conversava com o Stephen Hawking, ele conversa com o Stephen Hawking mais duas ou três pessoas no mundo. Uhum. Era quem ele consegue manter o diálogo. Ele prevê isso, que no micromundo, no mundo do muito pequeno, no mundo das subpartículas do átomo, no mundo quântico, as partículas voltam no tempo. As partículas voltam no tempo. Elas fazem vários caminhos e alguns são voltando no tempo. Isso é algo científico comprovado. E esse autor, o Tim Thorpe, lembrei o nome dele, ele é assessor da produção do filme Interestelar. Ah. O cara que assessora sobre como funciona a estrutura do tempo é esse cara. É a maior autoridade no mundo sobre isso. Então teria essa coerência dentro. A coerência é por isso. Professor Ricardo Mucilo, coordenador de ensino também da nossa faculdade e produtor do podcast. Então, muito boa tarde, então, né? Falando mais da área de negócios, né? Que é a área que eu tô mais inserido, né? E os colegas aqui já ressaltaram a importância do cinema no processo de ensino e aprendizagem. Mas o cinema, né? Que é uma arte poderosa, que é uma ferramenta poderosa de ensino e aprendizagem, né? No meu entendimento, porque... o cinema, ele expressa uma realidade humana, né? E ele consegue te transportar, vamos imaginar assim, não só para determinados cotidianos, mas também para determinados locais no tempo e no espaço, né? Como a gente está falando de viagem no tempo. Um bom filme feito contextualizando situações do passado é uma espécie de viagem no tempo, onde você pode, através de uma pesquisa que alguém fez para a montagem do filme, pode dar um contexto, por exemplo. Para até citar um exemplo agora que eu vi aqui nas tuas anotações, Dunkirk, por exemplo, né, que é um filme interessantíssimo, que aí te coloca, por exemplo, no tempo lá da Segunda Guerra Mundial, né, como que era a realidade, como que era a vestimenta, como eram as casas, como eram os hábitos das pessoas naquele período. É claro que a gente tem que sempre contextualizar os filmes abstraindo a ideia ou retirando a ideia também da questão da interpretação, que a pessoa que te passa o filme, ela teve uma interpretação sobre o período, conforme um relato e da própria liberdade também, que ele tem de criar, né? Às vezes de mudar a realidade. Claro. Mas enfim, o cinema dentro dessa questão é uma poderosa ferramenta de contextualização, onde eu posso não só debater temas de discussões, enfim, oportunas para a questão da aprendizagem, mas também eu posso... como que era uma vida na década de 20? O cinema, ele pode me contextualizar dentro de uma sala de aula. Então, facilita a visualização do aluno no sentido de construir um paralelo para poder fazer a análise. Naquela situação, o pensamento era esse. Então, o cinema, ele tem essa questão, é uma poderosa ferramenta, acho que por isso, né? E além do mais, na área de negócios, né? A gente utiliza muitos filmes, enfim... Filmes que não só, daqui a pouco, também projetam um futuro, né? Uhum. A gente tem até o exemplo aquele do filme do Minority Report, né? Que foi feito pelo Steven Spielberg, se não me engano. Spielberg, né? Que também ele imaginou como seria um futuro ali, e aquele futuro balizou, inclusive, inovações tecnológicas que surgiram a partir dali. É uma distopia, inclusive. Exatamente. Né? Então, é uma coisa muito interessante, porque você gerou... Na verdade, você criou um futuro ali, né? Uma espécie de porta, né? Para o futuro. Uhum. Então, não só para o futuro como passado, também tem essa questão. E também de conhecer cotidianos, conhecer países, conhecer hábitos, conhecer culturas. Traz de uma maneira muito fácil e barata, né? Uhum. Para o aluno, realidades diversas, né? Porque o cinema, bem ou mal, ainda é uma fonte de consumo barato, né? Sim. Essa é uma questão fácil acesso, né? Para a internet, conforme tu falaste já no começo do programa. Hoje em dia, pô, quem é que não tem acesso a um filme, né? Um Netflix, uma série ou qualquer coisa. E o próprio cinema, né, professor Ricardo? Porque hoje, com a carteira de estudante, você tem acesso a descontos. Você tem razão, claro. A gente tem que levar em consideração as realidades, né? Mas é algo que é uma diversão possível de ser acessível, né, professor? Uhum. É. E chamando o cinema, razão, de, né? Chamando cinema de, né, chamando o cinema de a sétima arte, como tu uhum. colocou. Na verdade, eu acho que o primeiro contato assim, com arte mesmo que normalmente as pessoas têm é o cinema, né? Não, a gente aqui no Brasil, praticamente não tem ainda... Às vezes o pessoal lê pouco, uhum. não tem acesso a exposições de arte, enfim, quando tem, a gente às vezes geram polêmicas em cima de exposições de arte. É uma coisa complicada aqui no Brasil, diferente da Europa, por exemplo, que tem excelentes museus. Aqui no Brasil também tem, mas não com a riqueza como tem na Europa. A Europa é um museu, né? Exatamente. E aí o cinema ele acaba sendo aquele primeiro contato do jovem com questões voltadas para a arte, né? Olhando bem de forma simplificada, assim. Uhum. Um comentário, aproveitando que foi citado o Minority Report, né? Uhum. Que é um filme bastante famoso e conhecido. O exemplo da interdisciplinariedade, né? Uhum. Se ele pode ser usado em tantas áreas, você cita nas áreas de negócio, o direito, dá pra dizer que ele praticamente, né? Segundo alguns, né? É. Previu o que tá acontecendo hoje. Atualmente, né? A gente pode fazer a crítica até o momento atual, né? Do ordenamento jurídico brasileiro, segundo alguns críticos estão se punindo antes da prática do crime. Não, né? E já a como o filme. Né? Como o filme. Preconizava. E o interessante é isso: você olha o filme e acha absurdo, e conseguir também ver que às vezes a realidade é absurda, né? O filme, a arte, ela consegue te trazer isso também. E discutir, exemplo, obviamente. É uma coisa escrachada também. É, às vezes, né? E discute, obviamente, a importância das garantias e direitos individuais, né? O filme tinha um sistema que em tese era perfeito e que se mostrou imperfeito, sim, né? Sim. Como nenhum sistema penal ou jurídico a gente sabe que é capaz de comportar a complexidade humana, né? Então, a importância de ele desempenhar o papel de protetor de direitos e garantias individuais, e não de exterminador de direitos e garantias individuais. Interessante, o direito penal é um prato cheio, né? Sim, um filme interessantíssimo. Tem outro aspecto, ainda sobre Minority Report, que é a tecnologia, a ciência e a matemática como ciência não é neutra. Uhum. Alguém desenvolveu aquele sistema. Sim. Como alguém desenvolveu a energia nuclear. Alguém fez uma bomba atômica. Alguém aprimora um caça para bombardear uma cidade. Uhum. Alguém aprimora o uso de gás para matar os outros. Então, essas pessoas estão agindo com ética, cabe essa discussão também. Uhum. Claro. Chegou àquele ponto, porque a tecnologia chegou naquele ponto. O Pierre Lévy fala justamente sobre isso, sobre como a tecnologia de fato não é neutra, que seria um grande mito você dizer, a tecnologia é neutra, os homens... Não, ela é condicionada pelo meio e ela condiciona o meio também, sim, né? O filósofo já... Professora Eliane? Eu gostaria de puxar um pouquinho para a questão da educação e para a nossa prática docente, que todos somos professores, né? Quando que esse cinema se torna uma metodologia ativa, né? Uhum. Porque alguns professores mais audaciosos e seus alunos extraordinários partem para a produção do cinema em sala de aula. Sem dúvida. Né? Quantos alunos, às vezes, a gente encontra na pedagogia, é muito comum. Tem um trabalho a apresentar e, olha, vocês escolhem como apresentar. E alguns fazem pequenas produções. Uhum. Né? E eles... telefone celular hoje sim, é suficiente, né? É muito tranquilo. E aí, aqueles que estão, que têm aquela questão de se colocar no primeiro momento, diante de todos, né? Eles fazem pequenos vídeos, né? Uhum. E fazem curtas, eles denominam assim, uhum. e tem trilha sonora, e tem um pequeno enredo. Então, eu acho muito interessante que o cinema também aconteça e pare na sala de aula com esse contexto. Assim, ótimo, né? Ótima lembrança, porque a gente tem, ao contrário de, sei lá, 15 anos atrás, que você precisava ter uma câmera de vídeo, sim, cara, um espaço. Né? Um espaço. Hoje não, você tem um telefone celular, todos os smartphones possuem uma câmera, você grava os vídeos para editar no computador, no próprio telefone você consegue, coloca, botar efeitos ali também. Ou grava um podcast. Ou grava um podcast, é verdade, por que não? Pessoal, para a gente ir então encaminhando para essa segunda parte, eu sei que todos vocês aqui pegaram alguns exemplos de filmes, alguns até mais do que um, e eu deixo aqui, começando pela professora Eliane, para que ela dê um exemplo ou fale sobre algum filme ou sobre alguns filmes, fique à vontade aí para falar um pouquinho sobre um caso específico. Nós, assim, da educação, é muito difícil a gente pensar uma disciplina, como a gente forma professores, é muito difícil a gente pensar uma disciplina que não esteja dialogando com as outras áreas, né? Parece que tudo dialoga o tempo inteiro com as outras áreas. E eu vejo assim que há uma, embora a gente tenha uma única disciplina no curso que trate das questões de inclusão, né? Me parece que esse é um tema super necessário em todas as áreas, né? Uhum. De modo muito, ainda assim, específico, a questão do diálogo e do respeito às diferenças, né? Ah, a mídia nos mostra, a gente está sendo bombardeado aí agora, né? Sobre essa falta de respeito com o outro, né? Os nossos torcedores aí que estão... É verdade. Lá no outro lado do mundo fazendo bobagem, né? É verdade. Então, diante disso, assim, né? Eu gostaria de trazer um filme que não é novidade, ele não é novo, mas trabalha a questão de inclusão, que é Meu Nome é Rádio. Não sei se alguns já conhecem, né? Não, não me lembro. Então, o Meu Nome é Rádio, ele trata de um deficiente intelectual, né? Que ele circula pelo campo de treino de futebol americano, né? E ele vive um episódio em que ele foi, assim... Agredido, uhum, né, verbalmente, pelos alunos, pelos jogadores, uhum, do time. Uhum. Então, o treinador se coloca numa situação de, a partir daquele momento, mediar. Eu acho que é isso que falta muito pra gente. A gente, às vezes, observa situações de violência, né? A gente observa situações em que, é só uma brincadeira. Uhum. E não, tu tá magoando, tu tá, claro, incomodando, tu, claro, tá violentando, né? E parece que nas relações falta sempre... essa pessoa capaz de mediar o diálogo, uhum, de mediar o respeito. Alguém tem que chegar ali e dizer, para, vamos fazer diferente, né? Uhum. Então, esse filme traz esse treinador que vai mediando, e a partir dessa mediação, esse deficiente intelectual, que o nome dele não é Rádio, mas eles chamam ele de Rádio porque ele gostava muito de rádios, montar, desmontar, enfim, né? E a partir disso ele começa a se desenvolver melhor, a conversar melhor, interagir melhor com as pessoas, né? Uhum. Então, Meu Nome é Rádio é um filme que vem, assim, pra gente falar um pouco sobre esse respeito, né? Pelo outro, pela dificuldade do outro, pela limitação do outro. É. E ao mesmo tempo, assim, que a gente tem, esse é só um exemplo, eu fico me perguntando, né? Quantos outros filmes ainda sobre inclusão, respeito, claro, às diferenças, claro, a gente vai ter que... assistir, né? Pra poder se colocar em lugar do outro e viver isso na nossa, claro, vida, né? Então, o que eu aponto, assim, é essa necessidade do mediador pra trabalhar com essas questões de respeito ao outro, né? Sim. E esse filme ilustra muito. E sabe, isso, professora, que muitas vezes o cinema também não é neutro, né? Não. No sentido de que o cineasta... penso eu, se discordarem, fiquem à vontade para discordar, enfim, mas ele não pode usar como desculpa essa não, estou fazendo arte, é algo, né, do imaginário, para agredir, para violentar, quando ao contrário, ele também tem uma função aí, um compromisso de produzir algo edificante. É difícil dizer, você tem obras que não são edificantes ou que colocam, né, uma situação que não é edificante, mas me parece que há sim esse compromisso, pelo menos me agrada a mim esse tipo de cinema, né? Professor Feldens, e aí, e a sua lista ou o seu filme? Bom, tem no direito, há uma um número muito grande de filmes que podem ser citados, né? Mas eu vou citar um, se der tempo, eu falo num segundo. Eu acho que é um filme muito, muito importante para ser discutido nas aulas de direito e que mantém sua atualidade, é o filme A Onda. A Onda. É um filme de 2008. Muito bom. Que existe uma versão mais antiga dos anos 70 que é americana, né? Porque a história real, que ele é baseado, se passou nos Estados Unidos, na verdade. Uhum. É do professor? Mas a segunda versão é mais interessante porque leva para a Alemanha o filme. Então, traz todo aquele aspecto, né? Do passado histórico do país. Então, tem um peso, assim, muito maior, acho que essa segunda versão, né? Para quem não sabe, basicamente é a história de um professor que está numa aula, se eu não me engano, é de ciência política ou de sociologia, e ele está trabalhando com os regimes autocráticos e ele entra na questão do fascismo e do nazismo, né? E uma aluna pergunta para ele, questiona, dizendo que hoje talvez não era tão importante estudar aquilo, porque aquilo jamais vai voltar a se repetir dentro da Alemanha, que ela não acreditava como as pessoas não fizeram nada para impedir o nascimento do nazismo. E ele, para demonstrar que ela está errada, propõe uma experiência real, prática, com os alunos, né? Uhum. Então, eles criam um movimento chamado A Onda, né? Com símbolos, com uma simbologia, com autoritarismo rigoroso, né, práticas comuns a todos, e a experiência, ao final, acaba saindo do controle, inclusive, o que é fenomenal, assim, principalmente levando para dentro do país específico ali, que é a Alemanha. Um filme excelente. E ele reporta justamente essa para o direito, né, a capacidade que o direito tem de influenciar diretamente a vida das pessoas e mais o próprio comportamento, né? Uhum. Que os alunos começam a praticar atos de violência, exclusão, as cenas de agressão física e verbal a colegas, a pessoas que antes eram namorados, amigos, né? Uhum. Começam a se distanciar dentro daquela classificação que o sistema fez, uhum, sistema inventado pelo próprio professor, né? E tudo amparado em cima de regras, assim, bastante rígidas, né? Que são justamente complementados no seu conteúdo pelo próprio professor. Sim. A autoridade una, né? Você quer dizer também que o direito criado por eles ali naquele momento levou aquela situação, né? É. Que e é eles, uma... eles não conseguem voltar. Voltar. Eles não conseguem voltar. Isso é. E que é justamente, a gente pode dar um embasamento teórico maior a isso, a própria crítica que o Gustav Radbruch, né, que é um justo filósofo alemão, fez após o nazismo, né? Dizendo que foi o positivismo jurídico a principal base para o surgimento do, do nazismo, né? A ideologia positivista ali vinda, nascida do, principalmente ali no continente europeu do Kelsen e tal, que defendia aquele formalismo e que o direito não, se, né? Não, claro, não abrangia nenhum conteúdo moral, político dentro de suas normas. Então, você vai deixando a humanidade de lado. A autoridade preencher esse conteúdo, né? No caso do nazismo, pra, antes de se exterminar, dezenas, milhares de pessoas, milhões de pessoas, se retira a condição delas de cidadão, né? E era um Estado... Aí não se torna crime estuprar ou matar uma menina judia, porque ela não é uma cidadã, não. Não está protegida por lei, né? E o filme exemplifica exatamente isso, que é um filme que, de maneira muito interessante, né, fantástica. E se deu, né, professor, no Estado do... a questão nazista aconteceu num Estado de direito. Sim. É isso que é interessante. É interessante, dizer, claro. Que hoje a gente vive num Estado democrático de direito. Nada foi feito de maneira ilegal, irregular. Foi tudo dentro do dentro sistema. Dentro da legalidade. Dentro do sistema de legalidade. Dentro, então que o filme mostra isso. Muito interessante. Né? Muito boa lembrança. E fazendo uma ligação deste filme com outro que tem uma conotação bem diferente, um filme mais leve, né? Um blockbuster. Que é o Terminal, que é um filme de uma pessoa que uma pessoa sem pátria, por uma situação específica, fica preso no aeroporto. Reforça essa questão também de como a nossa cidadania ela está vinculada ainda aos documentos legais, aos direitos, né, consolidados em lei. E que sem isso, basta é muito simples a pessoa perder essa condição de vazio, cidadão. Né? Ficar num vazio jurídico, portanto, perdendo até aquela condição, né, de ser protegida pelos direitos e garantias fundamentais, pelos direitos humanos. O próprio fenômeno hoje, né, professor Feldens, que é essa questão das imigrações, enfim, de repente você não... Hoje mesmo líamos o absurdo atual. O absurdo de crianças separadas dos pais, crianças presas, enfim. Em gaiolas, né? Em gaiolas, né? Ou seja, o fato de você sair do seu estado, isso lhe retiraria diante dos olhos dessas pessoas a sua humanidade, né? Tá aí um exemplo atual e concretíssimo disso. Passa de imigrante para refugiado num instantinho, né? É, né? E acho que esses dois filmes se interligam, né? Ótimo. Eu também faria uma outra sugestão bem rapidinho. Por favor. Do Filadélfia, né? Que é um filme também bem famoso, trabalha também, como a professora estava colocando, com a questão do preconceito. Uhum. Isso é um tema atual e muito amplo, né? De várias formas. E ele também traz vários detalhezinhos, né? Que é aquela questão que a gente vai sempre aprendendo, né? Eu tava revendo o filme esses dias. Faz muito tempo que eu não vejo. E nunca tinha me dado conta que Filadélfia foi o local onde se deu a assinatura da Constituição norte-americana. Sim. Né? Então o filme justamente ambientou ali por causa disso, né? Uhum. Tava discutindo a liberdade e os direitos de um cidadão num local onde foi assinado, em que inclusive depois ganhou o apelido de Terra da Fraternidade. Sim. Então esse choque é simbólico. É uma cidade histórica, os monumentos na Filadélfia retratam todo esse período aí, né? Interessantíssimo. Professor Celso, e as suas? Eu fiz uma lista. Que ótimo, que bom. Eu fiz uma lista. Eu tô anotando aqui todas, porque depois a gente coloca mais filme na lista, mas... A gente espera que o pessoal que esteja nos ouvindo termine de ouvir e vá assistir todos esses filmes. Né? Eu vou começar pelo que o mais atual, que eu indico para todos os nossos ouvintes, especialmente o pessoal da área de negócios. É um filme que eu acho que deveria ser obrigatório, que é A Grande Aposta, é o nome do filme. Pô, aí o senhor me quebra. Era o seu? Era a sua? Então eu não vou comentar muito, vou deixar pra tu Mas comentar. Não, pode comentar que eu comento outros. Pode comentar esse. É, eu vou falar só da parte de dados, que eu tava numa mesa redonda aqui mesmo, na Sezuca, um tempo atrás, e a pessoa que era minha companheira de mesa redonda falou três ou quatro vezes, eu falava em dados e ela falava que os dados não serviam para... Não falava assim diretamente. Sim. Aí uma hora eu digo, não. E ela era coordenadora de uma política pública de um determinado município. Uhum. Eu falei, mas como é que tu elabora uma política pública para alguma coisa? Sem dados. Sem dados. Sim. E isso é muito comum em diversas áreas, as pessoas não aceitarem os dados quantitativos. Diferentemente que na maior parte dos países, principalmente da OCDE, o pessoal... se baseia em tudo em dados quantitativos. E essa grande aposta, o cara, quem tem um insight ali, quem percebe que vai ter uma quebra de novo é alguém que estuda os dados. Sim, sim. Então, o resto eu vou deixar pro professor Ricardo falar. É sobre o filme da bolsa, aquele? Da quebra contra do mercado. Quebra do mercado. Sim, do baterista, o cara que fica tocando na bateria. 2007, 2008, né, da crise norte-americana, que até hoje reverbera, né, nas economias mundiais, né? Então, esse é um filme que eu acho bastante interessante, e quando alguém, pra que eu tô... Não, se tu se interessar por dados, tu vai ser um grande profissional em qualquer área que tu for te envolver. Claro, claro. Tu vai conseguir saber muita coisa. Depois tem um filme novo também, eu acho que ele deve ainda para a figura que é, porque essa figura é um dos meus ídolos, que é O Jogo da Imitação. Uhum. É sobre o Turing, é Alan, claro. Turing. Excelente história. É uma excelente história. E vou contar uma história aqui rapidinho, né? Eu estive em Bletchley Park, lá onde o MI5, o MI5 tinha, onde o Turing trabalhava. Eles têm tudo preservado como era, algo... Tem os carros da época, as motos da época, várias enigmas. Para a gente mexer. Tem o primeiro computador, que é o Colossus, que é um instrumento que ajudou a quebrar o código. É um lugar espetacular. Se alguém for um dia à Inglaterra, não deixe de ir. É 80 quilômetros de trem, bem pertinho. Uhum. Fala. E o Turing, inclusive, na história, mostra sofre uma castração química, né? É verdade. Condenado pelo... É verdade. Uma pessoa que salvou milhões de vidas, né? Pelo cálculo que se estima pela invenção dele. Ele 24 homossexual. Milhões, para ser mais preciso. É condenado absurdamente pelo sistema judiciário inglês, né? Decodificou, né? Ele por conta da sua homossexualidade. Por conta da homossexualidade. Isso leva ele, se eu não me engano, ao suicídio, né? Tem várias versões. Tem ideias, né? Tem várias versões. A mãe dele disse que ele jamais se suicidaria. Ele tinha uma ligação com os russos na época e suspeita-se que o próprio serviço secreto britânico tem envenenado ele com cianeto. Mas não se sabe ao certo. Mas a grande história é que foi injetado cianeto numa maçã e ela pareceu mordida. Hoje a gente saberia se teria sido Turing ou não. E ele teria se matado por causa disso. As versões mais antigas do logotipo da Apple, a gente encontra ainda, eu tenho citado inclusive num artigo isso que eu fiz, a maçã mordida da época é uma alusão ao Alan Turing, a mordida da maçã dele. Interessante. Não sabia disso. O Steve Jobs começou a negar, mas se tu pegar do começo da Apple, as declarações, e o arco-íris é uma homenagem ao Turing também. O arco-íris é uma alusão. Que não se usa, a Apple deixou de usar o arco-íris, né? Por causa da pressão do consumidor mais conservador. Foi por isso. Então eles inventaram uma história de Isaac Newton que não tem nada a ver com computação. Então é muito interessante. Eu acho que o filme não é de tão boa qualidade assim. Eu acho que poderia, estão devendo ainda o filme sobre a vida do Turing. Embora o ator tenha feito um trabalho excelente, né? Parece que fantasiaram muito. Eu também gosto muito da história do Alan Turing e até onde me consta, assim, tem um pouco de fantasia. Ele não fez tudo aquilo sozinho, né? Ele tinha ajuda de uma equipe que atua. Em Bletchley Park, eles são muito claros em trabalhar isso, né? Tem uma parede de tijolos com o nome de todos os matemáticos que trabalharam, tem vários caras que ganharam vários prêmios, tem uma sala em homenagem a esses outros que trabalharam juntos. Mas eram só três pessoas, a equipe do Turing, que tem o bangalô, exatamente como era o casaco do Turing, que está pendurado. Ah, que legal. Num local lá, a mesa dele com a caneta, com a bolsa dele, tem tudo lá montado, que legal. A família montou. Legal. E um outro filme que é clássico também, que é sobre probabilidade, eu não perco uma aula de probabilidade, eu monto um cassino, trago, faço uma regra para eu ganhar, quando, quanto maior o N, mais maior é a minha vantagem. Então eu convido as turmas aqui para jogar comigo na aula de métodos quantitativos e pergunto se tem dinheiro, porque eu trago dinheiro. Dinheiro mesmo. Não, eu tenho dinheiro de mentirinha que eu trago para isso, para a gente... Para sacar os alunos. É óbvio que eu monto a regra, eles não percebem, depois conforme eles vão jogando, eles vão ver que eu... A lógica do cassino, o cassino não vai montar para eu ganhar, ele vai montar para eles ganharem. Claro. Alguém vai ganhar daquele universo de 1000 pessoas, mas eles vão ganhar sempre, que é o Quebrando a Banca, né? Que é um filme real também. Sim, que baseado, né? É baseado numa história real, que os alunos vão pro MIT, né? E acabam se metendo dando golpe em cassinos, né? Porque eles sabem que a partir de determinado momento a probabilidade é maior que o jogador ganhe do que a banca. Pela contagem de cartas, né? Esse é o segundo filme sobre matemática, eu acho. O próprio Rain Man, né? Rain Man também tem um pouquinho disso, né? É uma mente brilhante também. Uma mente brilhante. Uma mente brilhante. Tem vários filmes interessantes. Professor Ricardo Mucilo. Bom, e a sua indicação, que já foi... deu um spoiler aqui, né? Mas aí eu tenho outros filmes. Aliás, tem diversos filmes, mas eu vou para a área da tecnologia, né? Um primeiro filme que eu acho muito interessante, que eu assisti, me causou muita reflexão, foi um filme chamado Ela, com o Joaquin Phoenix, né, como ator, onde... Almodóvar? Joaquin Phoenix. Não, o diretor. Eu acho. Ah, não, eu, não é Almodóvar. Não. Que é do telefone, né, que ele fala com... Na verdade é um filme que se passa tecnicamente num futuro próximo, né, onde existe, por exemplo, um programa... que a pessoa, ela utiliza, as pessoas são mais solitárias, né? A tecnologia, por um lado, ela afasta, mas... ela aproxima por um lado, mas ela afasta por outro. E aí, existe um programa que você baixa, por exemplo, um sistema, e esse sistema trabalha para você como uma espécie de um secretário. Só que como é um sistema de inteligência artificial, você pode ir moldando o sistema como você quer. Então, ele começa utilizando o sistema como um sistema que era uma secretária, né? Uma assistente pessoal para suas rotinas. E ele acaba desenvolvendo uma amizade com essa secretária, porque ela vai se moldando conforme ele quer, né? Ela vai atendendo aquilo que ele quer, ela vai aprendendo as coisas que ele gosta e vai interagindo com ele, porque ela é um sistema ligado, conectado à internet, que tem inteligência artificial. E aí ele acaba se apaixonando por essa voz, porque na verdade é uma voz de uma pessoa apenas. E ele acaba tendo então um relacionamento amoroso, né, com essa namorada imaginária, que é na verdade um sistema, né? E aí é interessante porque o que eu acho que é bacana da discussão do filme é a questão da como que a gente está se inserindo, como que a tecnologia vai se inserir, vai mudar a nossa vida. Então é um filme que provoca muita reflexão, né? É um pouco uma distopia, né? É, sim, porque... mas é algo bem real. É algo bem real, porque se você olhar hoje em dia... Tem casos do Japão, não, você casos, tem, né? Por exemplo, sim, né? Daqui a pouco a gente está tendo a questão dos androids, enfim... A própria brincadeira que volta e meia fazemos com a Siri, com o assistente do Google, né? Mas a Siri, que é assistente do iPhone, né? Sim. Que é uma mulher, que também tem um aspecto de gênero aí, né? Por que que a assistente é uma mulher, né? Sim, tem um aspecto... no caso desse filme você pode até escolher, né? Poderia escolher, claro. Claro, mas tem o pessoal às vezes, me conta uma piada, aí ele fala uma bobagemzinha qualquer, ele teria algumas interações meio que distintas. Que é uma coisa, mas na verdade é uma interação primitiva, né? Sim, sim. No sentido de que essa ideia do filme seria num momento mais avançado dessa interação. Porque você pensa que essa interação, ela foi construída ao longo do tempo. Sabe que recentemente o Google lançou o projeto, se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar o projeto do Google, que é o Google Duplex, que seria um assistente pessoal mais avançado, que não é que nem essa fala que a gente percebe da Siri, desse assistente, mas é uma fala absolutamente humana e a inteligência artificial é treinada, inclusive, para titubear. Então você manda, marca lá uma reserva no meu restaurante preferido. Então ele liga, conversa com a pessoa, aí a pessoa pergunta, mas tal hora pode ser? Aí a inteligência artificial, pode sim. Sabe, ela não é tão direta. Ela é mais humana. Ela é falsamente humana, na verdade, porque ela não é humana, né? Mas enfim, claro. Mas a indicação é sua. Não essa então, assim, só pra contextualizar, né? Tem uma parte do filme lá que ele chega pra ela assim, ela pergunta, o que você gosta de fazer? Ele diz, eu gosto de escutar música. O que é música? Aí ela pesquisa, aí ela aprende o que é música. Música é uma coisa interessante. Que tipo de música você gosta? Ele diz, eu gosto de música clássica. Por exemplo, aí ela vai... ele dá um nome, ela puxa no... Porque ela tem contato com um banco de dados. Ela puxa, então, o que é uma música, toca, e ela diz, ah, a música é uma coisa legal, eu gostei desse estilo de música. E aí o cara vai criando uma espécie de uma mulher perfeita. Que, na verdade, é a mulher que ele acredita que seria o ideal. E aí, o mais chocante no filme, que eu não quero adiantar muito, mas é que depois ele percebe que outras pessoas também têm o mesmo relacionamento que ele tem com a... Com a mesma. Com a mesma entre aspas, voz. Né? Com a mesma voz, caso, né? Com o mesmo programa. Cada característica. Exatamente. Cada um com a sua característica. E aí, dentro dessa lógica de tecnologia, eu recomendaria que aí não é um filme, propriamente dito, mas é uma série... Né, que é a Black Mirror, né, que a gente tá na época das séries Netflix, né, e outras séries, Amazon, enfim. Mas Black Mirror, então, seria uma série interessantíssima que trata exatamente de como que o homem lida ou como que o homem vai estar sendo influenciado, influenciando essa questão tecnológica. Então, são vários episódios que tratam de várias temáticas. Não desiste no primeiro, né? Não... O primeiro é um pouco chocante. É, o primeiro é um pouco chocante, mas... Pra mim, o melhor. Os outros todos... É, vai de gosto, né? E o bom é como são séries que não têm relação uma com a outra, a única temática que é uma espécie, mais ou menos, para os mais antigos, além da imaginação, com contexto tecnológico, mais ou menos, essa é a visão que eu tenho sobre a série... Você pode assistir, você não precisa ter uma continuidade, você pode assistir um capítulo, depois assistir o sexto, depois assistir o quinto. Então, é fantástico. Tem um, eu não me recordo agora o nome do episódio, mas tem um que é fantástico, que é que as pessoas são avaliadas no futuro como se com uma popularidade em rede social. Então, quanto mais likes tu tem nas tuas publicações, tu tem um ranqueamento e ali tu tem acesso, não existe mais moeda. Você vai pegar, um voo. Você pode andar de primeira classe se você é uma pessoa popular em rede social. E se você tem menos notas no teu ranqueamento, você então vai perdendo qualidade de vida. Então, Nem é assim, né, professor? É uma espécie de situação diferente, né? Do que isso é hoje. Isso nunca vai acontecer. Uma espécie de rede social, então, no futuro ele pauta e não é só condição social que é relacionada com a questão financeira. É o reconhecimento, a popularização. Exatamente. Se você posta coisas populares, você é um cara que tem acesso a tudo. E é interessante... Não mais da mercadoria. É interessante, assim, como esses tecnológicos, assim, eles sempre vão, ao final, nos fazer refletir sobre as relações humanas, não é? Claro. Porque eu vou criar essa mulher perfeita, um homem perfeito, enfim, né? Porque isso distancia daquela questão do relacionamento com o outro. Que é difícil, que é conflituoso. Que é difícil, que exige paciência, diálogo, recomeçar, se colocar em lugar do outro, né? Eu acho interessante... Isso para também poder pensar sobre. Claro, relações, um relacionamento perfeito, na verdade, não deveria, o que mostra até um certo viés do filme, né? O homem achar que o relacionamento perfeito é uma mulher que vai se submeter a ele completamente. Quando não existe um relacionamento em que, pelo menos, né, saudável, existir. Né? Não deveria, mas saudável, você não tem essa submissão, são pessoas iguais, enfim, né? Você vai ter conflitos, você vai brigar, você não vai estar bem. Então, a imperfeição do relacionamento também faz parte do relacionamento. É isso, né? Que faz o sujeito crescer. O Black Mirror, temporada 4, episódio 1. Esse eu gravei bem porque ele me marcou muito. O cara, ele é programador de computador também, dessa tecnologia, e ele pega uma amostra de DNA das pessoas e joga dentro da máquina e cria um avatar. Ah, sim, eu vi esse. Viu? Mas não dá spoiler Eu recomendo essa série. Essa série é muito interessante. Ela tem várias discussões. Até o nome do episódio que a gente pesquisou é Queda Livre, né? O nome é relacionado com a questão da... Porque a personagem no filme, ela tem uma certa popularidade, ela tem uma queda, porque ela vai cometendo uma série de questões que vai acontecendo, que vai caindo na popularidade. Absolutamente normais, dela. Né? Absolutamente normais, problemas do cotidiano que vão meio que destruindo aquela... Então eu recomendo muito essa série, porque ela tem episódios fantásticos, assim, tanto para a questão da área de negócio, você se referir sobre como que as pessoas vão se comportar no futuro, como que a tecnologia vai interagir com as pessoas, e também a questão da gente refletir, né, de coisas do nosso cotidiano, enfim, né, como a gente é afetado por essas questões, né? E às vezes sem imaginar que a gente está sendo afetado, né? E a última dica que eu daria é um filme que trata sobre a questão de liderança aí, que seria o destino de uma nação, que recentemente foi feito, né? Que remonta à história do Churchill, né? Que foi um líder da Inglaterra na Segunda Guerra, né? Teve um papel decisivo, digamos assim, com a resistência, né, a inglesa no período da Segunda Guerra, em que então a Inglaterra, então, ela estava cercada pela ameaça nazista, né? E o Churchill foi um personagem, um líder estadista, né? Que hoje parece que a gente tem um pouco de falta disso, né? De grandes personalidades, de... E até esses dias a gente estava comentando que a Segunda Guerra, ela é interessante porque você tem lideranças, grandes estadistas, né? Em todos os lados, né? Um período, parece, de conjunção de grandes estadistas com grandes personalidades. Talvez até seja por isso que tenha ocorrido, de fato, aquele conflito, tanto pro bem quanto pro mal, né? O próprio Hitler, Adolf Hitler, era uma grande liderança pro mal, pode negar. Pro mal, mas era uma grande liderança. Mussolini, Stalin, Churchill, enfim. Então, esse filme é um filme interessante porque mostra a condução de uma nação. Então, na questão, voltar pra questão da liderança, mostra-lhe a personalidade vindo do Churchill. Acho que é um filme bem interessante, dá pra fazer várias análises. E a ligação com Dunkirk, que vocês tinham falado antes. Dunkirk, né? É, exatamente. Que é um mau momento, né? É o destino de uma natação. Ele vê o pedaço, ele vê parte do filme e fala sobre o conflito lá de Dunkirk. Mostra outra face. A outro lado, né? Enquanto o Dunkirk mostra a vida dos soldados lá, enfim, e o outro é eles discutindo nos gabinetes o que fariam, né? As decisões. Eu acho que a gente vai ter que voltar aqui, né, para trazer de repente outros filmes, porque tenho certeza que todos começaram a falar e pensar, até o professor Guilherme também. Não, só para ver bem, até para fins de conclusão do episódio, para ver quantos casos atuais a gente trouxe aí discutindo os filmes de diversas épocas, né? Exato. A gente falou na questão atual dos imigrantes nos Estados Unidos, claro. Trump. Falamos de questões jurídicas, o caso de preconceito ocorrido de machismo, homofobia, que vem acontecendo na Copa do Mundo agora, né? Envolvendo aí algumas torcidas específicas. Essa questão dos likes, aí a gente pode fazer referência a profissionais que estão se expondo nas redes sociais, uma juíza que postou foto, dizendo, lá vem as perguntas idiotas do advogado. Essa necessidade de exposição, às vezes, que o seriado explora muito bem como tá preso hoje na realidade, claro. É extremamente atual. E por aí vai, então, acho que isso já demonstra a importância da arte, né, do cinema, como questionar essa realidade que a gente vive e de forma crítica, né, e até como uma forma de apresentar soluções para esses problemas que a gente tem e de melhorar as condições em geral. Sem dúvida. Eu até tinha... Eu quero só fazer uma breve referência de três aqui que vocês foram falando, fui me lembrando, não tinha preparado, mas enfim, vou me permitir também fazer três referências aqui. A primeira é a Electric Dreams, que seria uma série semelhante ao Black Mirror, porém da Amazon Prime. E eu tenho gostado mais da Electric Dreams, ela tem só uma temporada, porque ela não é tão incisiva assim quanto a questão da tecnologia. Eu acho que o Black Mirror, ele meio que se esgotou, meio que ele está se repetindo, me parece, né? Ambas são séries muito boas, mas a Electric Dreams é mais indireta, era mais como era o Black Mirror no início, onde a questão da tecnologia estava às vezes meio que incidental e não era o foco principal, né? O filme Gran Torino, que é um filme que nós vimos aqui na faculdade, né? Nós tivemos, professora, né? Aquele o Cine Fórum, né? Que a gente, os organizadores estão aqui, inclusive o professor Ricardo esteve também envolvido. A senhora também participou, né? Na organização, em que esse filme para mim é muito importante porque eu estava entrando aqui na faculdade, foi 2014, 2015, né? Não lembro, mas... É por aí. E aí os professores escolhiam alguns filmes e reuniam turmas de vários cursos, e aquele professor tinha que lidar com as turmas de vários cursos. Então, eu, professor do curso de Direito, tinha alguns alunos do curso de Direito e tinha alguns alunos, o que foi muito interessante, alunos surdos. Então, que assistiram o filme junto conosco, o filme legendado, permitiu que todos assistissem sem grandes problemas, né? Acessibilidade total. E o filme trata um pouco disso, de um senhor que lida com um vizinho, ele tem um pouco de preconceito, um pouco não, mas tem um preconceito total com o vizinho e começa a destratar o vizinho, e depois ao longo do filme eles vão se encontrando, o senhor que tinha a questão, né, de discriminação, ele vai tendo uma redenção, e no final do filme ele tem uma redenção completa, não vou falar o que acontece, né? Em relação àquela relação, a relação que ele tinha com o vizinho que ele que tinha lá. Era sul-coreano, sul-coreano. Né? Sul-coreanos, ele tinha alguma. Eu acho que era um sul-coreano, sim. Ou da Coreia do Norte, não sei. E o interessante foi ver, né, assistir esse filme junto com os alunos surdos, porque eu, como professor, tive bastante receio. Como é que eu vou interagir com ele? O que eu posso ajudá-los nesses... E foi uma das experiências mais fantásticas que eu, como professor, tive. Aposto que eles foram os que mais participaram. Porque enxergaram mais facilmente do que todos os outros a questão do preconceito. Uhum. Porque se sentiam, se enxergaram ali em alguma... Foi fantástico. Um outro filme também que até a gente ia trabalhar uma época aqui num grupo de pesquisa que a gente tinha no Sesuca era o Que Horas Ela Volta, que é um filme brasileiro com a Regina Casé, que ela é uma empregada doméstica que basicamente dedica toda a vida dela àquela família. E ela começa a ter problemas com a filha, que a filha vem do interior para a cidade grande. Vocês viram o filme? Sim. Se eu me equivocar aqui, eu vi faz até um certo tempo. Mas o fato e o que me chama a atenção é como ela se entrega para aquela família e como aquela família faz um pouco caso dela. Pro direito, essa análise é fantástica, porque ultrapassa tudo que a gente imagina de relação de trabalho, né? É alguém que praticamente apreendeu uma pessoa completamente, que vive unicamente para aquela família, mora num quartinho, numa casa, né? Ela acredita que, né, a família a trata como parte da família. A gente vai vendo, né? A forma como a dona da casa, enfim, a artista, né? A atriz que faz a dona da casa é muito boa, porque a gente chega a ficar com raiva dela ao longo do filme, né? A filha é que vem mostrar pra ela que aquilo ali não é o que ela pensa. Exatamente, né? Um filme interessantíssimo. Seriam os três, né? Um filme nacional, que a gente falou sobre mais filmes estrangeiros. Então, seria o Gran Torino, Que Horas Ela Volta, e o Electric Dreams. Então, a guisa de conclusão, o professor Guilherme já fez a sua conclusão, então eu passo a palavra agora à professora Eliane para dar suas considerações finais aqui. Eu quero agradecer, né, a possibilidade de ter participado, acho riquíssimo, acho que a gente tem que fazer isso mais vezes. Temos que fazer, acho que vamos gravar de novo agora com novos filmes. Deixar um recado assim, né, para os nossos ouvintes, para os professores, para que ousem mais nisso. Uhum. Né? O cinema é capaz de trazer representações muito interessantes de conceitos, né, da própria sociedade, do nosso currículo inteiro, né? E também para os nossos acadêmicos, né? Que eles possam, em sala de aula, fazer uso desse momento, né, do filme para uma análise. É para isso que o professor está trazendo, né? Que utilizem esse espaço assim para poder fazer a reflexão que é necessária. Que não é só um filme, né? É muito mais. Que tem muito mais ali por trás disso. E o professor, no seu planejamento, está pensando, né, em auxiliar o aluno na demonstração que o filme é capaz de fazer, né? Ótimo. E no mais é agradecer a participação. Voltaremos a falar novamente sobre esse tema. Professor Celso. Eu adorei também ter participado. Eu acho que todo tipo de diálogo, quando se tem um tema como esse, a gente sai aprendendo, sabe, um monte de coisa a mais e a gente vê diversas possibilidades. Eu fiquei... Nunca tinha pensado, por exemplo, que um júri é americano e a pessoa pode sair com a impressão... talvez eu até me imaginasse que aqui no Brasil fosse assim. Apesar de ter uma filha advogada, mas eu nunca conversei com ela como é um júri. E aí eu fiquei pensando, olha, eu nunca pensei nisso. Então, eu acho que a gente está aprendendo a cada segundo. E acrescentando mais ao que disse a professora Eliane, eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, além de procurar aproveitar os filmes em sala de aula, tem que saber que existe um grande universo fora de filmes, fora desse universo da produção americana, né? Filmes europeus fantásticos, filmes argentinos espetaculares, filmes brasileiros, franceses, né? Tem filmes alemães, Educators, que é um filme mais antigo. Achei que tu ia falar nele, mas não toquei nele. Ele, porque a gente por que, ia falar. Professor, só porque ele é mais antigo. Não, mas eu sou dessa época, né? Entre os Muros da Escola, um filme francês também. E a gente não conversou aqui, mas que procura esses filmes aí, fora desse circuito mais comercial, que vão engrandecer a sua mente e o seu espírito. Nós já estamos com várias ideias aqui para voltar, o professor já vai anotando já essas referências aí para a gente voltar a falar deles. Professor Ricardo. Eu acho que esse programa foi fantástico no sentido de que o cinema é uma coisa tão fácil, né? Tão do nosso cotidiano, e às vezes a gente aprende tanta coisa. E é engraçado que às vezes a gente assiste um filme, tem uma visão e depois assiste de novo e, claro, pô, como é que eu não percebi isso? O que reflete também que é o teu momento de vida, né? A tua maturidade, enfim. Então acho que o cinema, ele é uma poderosa ferramenta, uma ferramenta de fácil uso, de fácil acesso, né? E acho que todos os professores deveriam, né, uma hora ou outra, usar esse tipo de ferramenta para o ensino e aprendizagem, que é fantástico. E para os ouvintes, né, eu acho que o cinema é uma fonte de cultura riquíssima, né? Claro que eu acho que ela não pode ser a única fonte de cultura, claro, mas também ela é uma fonte de cultura rápida, barata, que você consegue assistir. Às vezes você não precisa nem se deslocar mais, né? Você tem a questão da internet, hoje é muito fácil você ter acesso a filmes. E é fantástico que também acho que essa dica do Celso, que não fique só também nos filmes americanos, que mostram um contexto americano, nada contra os filmes americanos. Claro, claro, não. Tem excelentes não, filmes americanos, disso, inclusive não, com não críticas disso, excelentes. Sim. Né? Sim, mas sim, que também se claro, tem outras claro, linguagens. A gente tem aqui nossos filmes brasileiros, tu acabaste de citar um. Filmes argentinos. Os argentinos estão, são fantásticos. Os argentinos sabem fazer filme como ninguém, acho que é na América do Sul, creio eu. Que tem esse acesso a outras culturas também, né? Acho que isso é importante. Então é isso, pessoal. Nós agradecemos a todos os professores que estiveram aqui. O professor, a professora Eliane Moura, coordenadora do curso de Pedagogia. O professor Guilherme Feldens, coordenador do curso de Direito. O professor Celso Machado, coordenador do curso de Matemática. O professor Ricardo Mussilo, coordenador de Ensino e produtor do nosso podcast. Agradecemos também aqueles que nos escutaram até esse momento e esperamos todos no próximo episódio, no episódio número 6 do Sezuka Talks. Até lá!